acreditar que posso te esquecer, mas não tá prometido. Se um dia num bar eu me embriagar, não me responsabilizo. Pode ser que eu te ligue em alta madrugada querendo te ver, pois o meu coração se arrasta no chão quando lembra você. Se a bebida travar as palavras e eu começar a chorar, por favor desliga. Matar a vontade da pele e da boca, do gosto do amor, do fogo da paixão. Por Deus, tô tentando de tudo, mas quando eu me vejo sozinho no bar, me bate a saudade, bebo e fico louco, querendo outra vez te amar. Pode ser que eu te ligue em alta madrugada querendo te ver, pois o meu coração se arrasta no chão quando lembra você. Se a bebida travar as palavras e eu começar a chorar, por favor desliga. Desliga por Deus, eu não quero cair na cilada do meu coração. Matar a vontade da pele e da boca, do gosto do amor, do fogo da paixão. Por Deus, tô tentando de tudo, mas quando eu me vejo sozinho no bar, me bate a saudade, bebo e fico louco, querendo outra vez te amar. Matar a vontade da pele e da boca, do gosto do amor, do fogo da paixão.